ligou. Numa terça-feira à noite convidou pra passar uma pernoite de amor, porque já sabe que eu vou. 15 minutos e já tava aqui na minha porta. Eu coloquei a lingerie que você gosta. Mal sabia que você ia marcar desta forma. Porra, Gabriel, me deixa no motel zero frigobar. E nem pra me acordar, que vacilo, Gabriel. Porque foi tão cruel. Porra, Gabriel, me deixa no motel zero frigobar. E nem pra me acordar, que vacilo, Gabriel. Porque foi tão cruel. Essa conta eu vou ter que pagar. Letícia Brasil. Oh, oh, oh. Ligou numa terça-feira à noite, convidou pra passar uma pernoite de amor, porque já sabe que eu vou. 15 minutos e já tava aqui na minha porta. Eu coloquei a lingerie que você gosta. Mal sabia que você ia marcar desta forma. Porra, Gabriel, me deixa no